feito Canal 2. Amor é meu e seu devor só vou amar. Que bom, não acabou. A máquina acordou. A mania de ser por tudo e por nada, faço minha estrada por mim. Sou bem mais do que tu poderias pensar. Sou o movimento, embora pareça lento ao passar. Sou a ferida que sara enquanto corre a lágrima na minha cara. Sou o certo e errado de qualquer motivo condenado. Se me chamares, estou. Thank you. calor que nos põe em brasa e aquece o nosso amor. Se me beijas, vou sem ter asas. O que faz este sabor quando me dominas? Repete, por favor. Faz-me sempre senhor desse corpo de assassina. E a história não termina quando a noite se ilumina no céu do nosso amor. E a história não termina quando a noite se ilumina no céu do nosso amor. Nasce o nosso amor que dá gosto à vida. Repete, por favor. Faz-me sempre senhor desse corpo de assassina. E a história não termina quando a noite se ilumina no céu do nosso amor. E a história não termina quando a noite se ilumina no céu do nosso amor. E a história não termina quando a noite se ilumina no céu do nosso amor. E a história não termina quando a noite se ilumina no céu.

quero encontrar e aqui é um sonho meu. Hoje mesmo vou te dar a mão, passear-te sem tocar no chão. Eu só quero avançar e aqui é um sonho.

olho a janela, chorei sobre ela. Deslumbrei o chorar e quando voltar, soube que mentira para sempre fugir. Pois por favor,